refletia a luz da lua e na noite enluarada não se ouvia quase nada, só meu violão na rua. Pela sombra da ramada, no portão da moradia, o olhar da minha amada docemente reluzia e com voz deixava pela estrada o meu resto de assovio. Hoje a lua na calçada é só vida foi passando.